Seus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. Não ardente tão profundo, como negro ouve no mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, doram teus olhos da fronte, o gondoleiro do amor. Tua voz é cavatina, palácio de correndo, quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o peito, é como em noites de Itália, ama um canto pescador, bebe harmonia em teus cantos, o gondoleiro do amor. É como em noites de Itália, ama o canto pescador, bebe harmonia em teus cantos, o gondoleiro do amor. Uma aurora que o horizonte enrubesceu, rosa aberta com biquinho das aves rubras do céu. Na tempestade da vida, das rajadas no furor, pois a noite tem aurora, o gondoleiro do amor. Como é doce em pensamento, no teu colo no lagor, rogar naufragar, perder-se, o gondoleiro do amor. Teu seio é vaga dourada, ao tímido clarão da lua, e ao murmurio das volúpias, arqueia a maldita nua. Meu amor nasce, meu astro, no silêncio uma canção, é brisa na calmaria, é abrigo no sofão. Por isso eu te amo, querida, tierno prazer, quer na dor. Rosa, canto sobre a estrela, o gondoleiro do amor.